até não sei quê. Que prende a alma da gente. Um nada que se não vê. Um tudo que a gente sente. Se não vê com tudo que a gente sente, eu dei a vida a valer, nada mais podia dar. Eu dei a vida a valer. Nada mais podia dar. Agora para viver, vivo sim, mas a cantar. Se a tristeza ao fado assiste, o fado assiste. Prefiro ser sempre triste para não morrer de alegria. Prefiro ser sempre triste para não morrer de alegria. Tinha o destino marcado, pois logo de pequenino fui visto o destino do fado, o fado do meu destino. Para o fado.